Sou Armando Melo, estou com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Hoje vamos continuar a conversar com o Sr. Padre Orlando Henriques, uma conversa que iniciámos há uma semana, mas que por falta de tempos não concluímos. Vamos abordar a nova evangelização e outros temas ao longo dos próximos minutos. Padre Orlando Henriques, obrigado por ter aceito este meu convite e vou-lhe colocar a primeira questão, que é a seguinte: o atual Papa Bento XVI convocou um sínodo para Roma para o próximo ano sobre a nova evangelização. Sente que é necessária uma nova evangelização ou não? Qual é o... Bom, claro que sim. Aliás, mais do que eu, o Papa o diz. Se o Papa o diz, quem sou eu para dizer que não? Não só por ser ele que o diz, mas porque o Papa, de facto, se há alguém que sabe ler os sinais dos tempos e aquilo que é oportuno e necessário para os nossos tempos, de facto, esse homem tem sido Bento XVI. Mas independentemente disso, claro, é necessária uma nova evangelização em cada tempo, e o nosso tempo não é exceção. Cada tempo tem desafios novos e, portanto, em cada tempo e em cada lugar a evangelização tem que ser nova também. O anterior Papa João Paulo II já falava nesta ou noutra nova evangelização? Sim. E nós vemos, de facto, no dia-a-dia, o Padre Orlando sente isso, certamente, e aliás acabou de o dizer, e eu sinto, que, de facto, há que fazer qualquer coisa. Portanto, o mundo está descristianizado e é necessário pegar-lhe por alguma ponta, não sei por onde, mas creio que é necessário fazer alguma coisa. O que é que terá levado este mundo a cair nesta descristianização, porquanto o João Paulo II já falava nisto possivelmente há 30 anos, não sei se é há 30, se é há 25, mas há muitos anos que ele falava nisto. Está assim a ver o que é que terá caído, o que é que terá levado a dar um salto. Eu há bocadinho falava-lhe, penso que antes de iniciarmos esta conversa, falava que quando eu era garoto os tempos eram diferentes, mesmo nas paróquias, as pessoas, é verdade que não tinham os conhecimentos que têm hoje, mas tinham outra forma de viver, o cristianismo eram mais piedosas, não é? E hoje fico a ideia que são mais autossuficientes, não sei, quer dizer, qual é a percepção que tem disto? Essa pergunta é uma pergunta difícil, porque aí está a solução do grande problema da sociedade e da igreja hoje. Porque é que isto se descristianizou desta forma? Há muitas coisas que influenciam. Tudo isto é uma história que, embora não tenha atingido todos os lugares da mesma maneira ou tão depressa, ou não tenha alastrado em todos os lugares da mesma forma, tudo isto vem de longe. Alguns dizem que vem desde a Revolução Francesa, outros dizem que vem desde estados ateístas e governos ateus, políticas, ideologias. Outros falam da grande transformação que houve nos anos 60, 70 no nosso mundo ocidental. Essa questão da... Eu não quero interromper. Sim, diga, mas, por favor. Pois, falando nos anos 60, a própria comunicação social, eu penso que de alguma forma revolucionou, mas se calhar revolucionou para o negativo. Nós vemos os programas que constantemente nos chegam e eu recordo-me que Não sei, não posso precisar, há quantos anos, mas tinha que fazer aqui um exercício de memória, mas se calhar há 40 anos, começaram a chegar aquelas novelas. O Padre Orlando não é deste tempo, porque ainda não tem essa idade, mas começaram a chegar umas novelas brasileiras da TV Globo que eram interessantes, e o país ficou louco e parava para ver aquelas novelas, e eram novelas, portanto, que não tinham a malícia que têm hoje. Eu penso que aquilo foi a casca de banana que chegou até nós, porque depois daquelas novelas que nos entusiasmaram, começaram a vir outras em que tudo é permitido, tudo está bem, e depois interpretamos a ficção como a realidade. As pessoas começaram a vir as novelas em que as pessoas separavam, mas separavam-se, mas quer dizer, continuavam com uma boa relação, e ou pelo menos diziam que sentiam essa boa relação. Isto foi o que nos foi transmitido ao longo de muito tempo. Portanto, estas coisas não são no imediato. Estas coisas vão produzindo frutos, para o bem ou para o mal, ao longo, pois, de muitos anos. E hoje eu vejo a nossa sociedade neste campo que eu estava a falar, em que as pessoas se separavam, se desquitavam e que ficavam bem. E hoje parece que é um pouco o que está a acontecer nesta sociedade. Agora, com isto, se calhar, cortei a linha de pensamento que levava, peço desculpa. Não há problema. Todos os meios de comunicação social, como quaisquer outros meios, é claro que podem ser bons ou maus, conforme assim sejam usados para o bem ou para o mal, de forma mais implícita ou de forma mais explícita ou propositada ou não. Tudo isto tem muito a ver com um mundo, mesmo hoje o mundo é diferente dos anos 60, 70, 80. Passámos a uma fase diferente. Se calhar antes havia grandes idealismos, muitas vezes até alheios à fé. O século XX ficou marcado por grandes idealismos, por utopias que se construíram e que entretanto fracassaram. Muitas ideologias e até muitas ideias feitas mais simples que havia que fracassaram. O comunismo caiu, muitos sistemas, as ditaduras caíram, muitos sistemas mostraram até que ponto eram caducos. A um nível mais dos anos 60, houve movimentos que duraram o que duraram, os hippies desapareceram, ainda os há, mas sabemos como isso é residual. Foi uma coisa que atualmente ninguém está para se chatear com nada. É o relativismo. Talvez isso. Antigamente as pessoas chateavam-se por uma coisa ou por outra, por ideais, mesmo pessoas sem fé, mesmo ideais ateus ou mais ou menos ateus ou sem referências nenhumas à fé, o que é certo é que as pessoas se empenhavam e lutavam. Era muito importante o amor à camisola e o amor a uma causa e um idealismo, uma utopia que se tinha. Atualmente ninguém está para se chatear absolutamente com nada, e é claro que a fé também sofre por aí, não é? Se ninguém está para se chatear com um idealismo, com uma utopia, quanto mais com Jesus Cristo, que exige uma entrega de coração, e depois também é um bem que nem toda a gente descobriu. Para muitas pessoas, o ser cristão resume-se a portar-se bem, digamos assim. O ser cristão é um moralismo. Ser cristão é uma tábua de mandamentos, uma tábua de preceitos morais, ou então, mesmo para aqueles que o veem de uma forma mais positiva, é um conjunto de valores. Ser cristão não é um conjunto de valores, embora tenha como consequência valores morais e conduta de vida, mas é, antes de mais nada, um encontro com uma pessoa. É acreditar que essa pessoa está viva. Há dias em conversa com jovens, pronto, que infelizmente a referência cristã foi perdendo, viam a igreja e a fé como algo de facto bastante útil, porque passava valores, e Jesus Cristo ter existido ou estar vivo ou não, isso pouco importava, porque o que interessava era aquele ideal. Não, Jesus Cristo não é um ideal, não é indiferente ele estar vivo e agir ou não. Portanto, essa riqueza não é captada por toda a gente. Pois, acabou de dizer que, pois, ser cristão, que não é só o portar-se bem, portanto, e isto não chega. Eu aproveito para dizer, temos estado a falar de João Paulo II, e ele dizia, é necessário formação. Portanto, ele indicava, portanto, para esta nova evangelização, ou para a evangelização que ele pretendia, não sei se lhe chamava nova, se não, mas que no fundo vai parar ao mesmo, ele dizia que o grande problema é a falta de formação. E eu creio que assim é. Todos nós precisamos de formação, quer dizer, nós nunca estamos realizados. Por mais que a gente aprofunde, há sempre um mundo, há sempre um mundo para continuar a aprofundar. Portanto, e o que ele falava era, de facto, que era necessário que todos os agentes da pastoral recebessem boa formação. Ele não se referia só aos clérigos, referia-se aos leigos. Sim, sim, portanto, sim. Isto é, e eu penso que isto é muito importante. Falando dessa questão da formação e da importância da formação para a nova evangelização, às vezes, quando falamos em formação, eu penso que o problema nem está tanto ao nível de uma formação avançada. Eu acho que ainda não chegámos aí. Eu acho que o problema ainda está num ponto muito anterior, que é uma verdadeira iniciação, e o Papa também tem falado disso. As pessoas não estão verdadeiramente iniciadas, há coisas básicas que as pessoas não sabem e que não vivem. A semana passada falávamos da questão das celebrações da palavra, e sem querer voltar atrás na conversa, mas tal como as pessoas não têm aquela iniciação básica para perceber que a missa é a missa, e que inclusivamente faltar à missa por dar cá aquela palha é pecado mortal e nos priva da comunhão com Deus, tal como as pessoas não estão preparadas, não têm essa iniciação que se calhar antigamente havia, ou melhor ou pior, ou não sei, tal como as pessoas não têm essa iniciação, também não têm iniciação para muitas outras coisas. E tudo isso leva ao descalabro da fé. Por exemplo, a oração. Os jovens perdem a fé porque porque lá está, vem a fé como uma seca e como apenas um ter que se portar bem quando há aliciantes muito mais interessantes, digamos assim. Nunca aprenderam, talvez, a aprofundar a sua relação com Deus por uma oração séria e pessoal, porque, para dizer a verdade, nem sequer as fórmulas muitas vezes lhes chegaram a entrar. Não existe uma prática, não existe uma iniciação de casa. Uma vez encontrei, não o faço sempre, mas uma vez que tive a oportunidade de o fazer, visitei uma catequese em que a catequista, sendo o mês de maio, resolveu pôr as meninas, o grupo era pequeno e por acaso eram só meninas, e resolveu pô-las a rezar o terço. É mês de maio, a catequese hoje é rezar o terço. só parte da catequese será rezarmos o terço. E então eu fui lá ter com elas e estive lá. E o que é certo é que uma orientava um mistério, ou duas a duas, e algumas gaguejavam na Ave Maria. Meninas, isto já do sétimo ano ou oitavo, já não me recordo, e que não, a Ave Maria não lhes saía. Portanto, às vezes coisas, quando falhamos em coisas tão básicas, como é que as pessoas vão estar iniciadas para aderir ao resto? Tudo isto influencia essa tal descristianização de que falávamos. Vamos dar a volta ao mundo, seja lá onde for, há de haver forma de chegar. Saber se lá pode ser o fim do mundo. Vamos por onde houver chão, não nos importa a razão dos sentidos. Somos achados e perdidos. A chuva na vidraça, temos a terra e o céu à mão. Vamos dar a volta ao jogo, seja lá como for. De haver forma de desempatar e marcar um ponto de viragem, um grito de coragem. Vamos por onde houver chão, não nos importa a razão. Somos achados e perdidos. Somos o vento que passa, a chuva na vidraça, temos a terra, o céu a com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2, ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Neste momento conversamos com o Sr. Padre Orlando Henriques, pároco em Bobadela, Ervedal, Lagares, Lagiosa, Lagos, Meruge, Seixo e Travanca. 8 paróquias. Estamos a falar sobre a nova evangelização. Vamos continuar com este tema e depois falaremos também sobre a catequese. Acho que é um tema muito interessante. Aliás, o Padre Orlando começou agora a falar de catequese. De facto, é um tema que me é muito querido. Também sou catequista e vivo estes assuntos. Isto às vezes dói-me parte do que esteve a dizer, às vezes me dói muito, porque pelo que vejo, pelo que sinto, e é uma pena, porque se de facto isto não se modificar, pois não há nova evangelização que chegue. Mas vou aguardar só mais um bocadito e já voltaremos aqui a este ponto, mas mesmo assim ainda vou dizer aqui o seguinte. O Padre Orlando dizia há pouco que estamos numa iniciação na catequese. E de facto assim é. Às vezes numa ignorância. Eu apercebi-me há não muitos dias que uma pessoa na minha paróquia perguntou a uma catequista. Não sei quem é, nem sei se ainda é catequista, se não, isto custou-me. E ela perguntou-lhe uma coisa muito simples. Diga-me uma coisa. Jesus Cristo é Deus ou não? E a catequista não lhe soube responder e disse-lhe, sabe, isto é uma coisa muito complicada. E foi-se embora, e a conversa acabou ali. Isto, de facto, quando nós temos catequistas que não sabem isto, o que é que podem ensinar? Mas pronto, da catequese falaremos mais daqui a pouco. Ainda gostava de voltar aqui à nova evangelização, que no fundo é catequese. Claro. No fundo é catequese que estamos sim, a falar. Embora a evangelização seja um tema mais amplo do que a catequese, é evidente que a catequese está inserida na evangelização, sim. E que é uma parte muito importante da evangelização. Bento XVI, creio que foi em setembro que esteve na Alemanha, e disse que a Igreja tem mundo a mais e conversão a menos. Claro que incluía-nos a todos, incluía os bispos, os padres, os leigos. E há pouco tempo um cardeal americano dizia acerca da nova evangelização que é necessário evangelizar os evangelizadores. E voltamos à catequese e voltamos a outro campo. Sente que de facto isto é necessário, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Começar pelos evangelizadores. Sim, sim, tem que sim, começar sim, por sim. Algum lado. Eu creio que, pronto, muitos falam hoje da nova evangelização e as pessoas dizem, pois, se calhar outros métodos. Pois, não digo que outros métodos, eu não digo que a comunicação social ou outras coisas que não sejam importantes. Mas, se calhar, o que nós temos que cair é, de facto, ver naqueles que de facto estão, se calhar nas próprias paróquias, que estão na linha da frente, que são ministros da comunhão, que estão nos movimentos, que estão nas catequeses, se calhar esses é que têm que de facto que aprofundar, esses se calhar é que têm que ser catequizados, porque se esses não forem catequizados, não passará nada aos não outros. Passa, não é. Passa. Não passa. Há relativamente pouco tempo estive aqui num programa, estavam aqui duas pessoas, e uma delas dizia o seguinte, ele disse, eu estive com uma pessoa que me disse, portanto, as palavras não eram dele, mas era alguém que lhe tinha dito, que era necessário, se calhar, encerrar a catequese durante um ano, e nesse ano não havia meninos. Esse ano era para dar catequese aos catequistas. E eu achei interessante, porque se calhar isso era correto. Porque se os catequistas não tiverem conhecimentos, não tiverem aquilo que há pouco falava, que era se o catequista não fizer uma opção, que é encontrar a pessoa de Jesus Cristo, se ele não a vive, como é que ele a vai transmitir? Não pode, não é? E esse viver passa por formação, ou seja, conhecer coisas, desde coisas tão básicas como saber que Jesus Cristo é Deus, e que distingue o ser cristão do não ser cristão, que distingue um cristão a sério de uma testemunha de Jeová, por exemplo, com todo o respeito que as pessoas merecem, sim, sim, claro, sim, sim. Mas passa por formação de conhecimentos, adquirir conhecimentos e adquirir vivência. Viver também as coisas, porque não basta saber, e por isso é que a catequese tem que ser não só a transmissão de conhecimentos, e às vezes infelizmente resume-se a isso, transmitir conhecimentos, saber coisas, mas não é uma iniciação na oração. nem na liturgia. A catequese tem que ser iniciação na vida de oração e na vida litúrgica. A catequese tem que encaminhar para a Eucaristia e na catequese tem que se ensinar a rezar. Tem que se ensinar as fórmulas que temos que saber de cor e repetir, porque nos ajudam e porque são tradição da Igreja e porque são tão importantes, e falando concretamente do Pai Nosso, são mesmo a palavra de Deus, no caso do Pai Nosso, como aprender a rezar também de outras formas, aprender a ter uma oração pessoal, aprender a ter um diálogo que eu faço com Deus. E depois, e passando ainda um nível mais à frente, um nível supremo, podemos dizê-lo, rezar a palavra de Deus. Saber pegar na Bíblia e ler aquilo, não como quem lê outro livro qualquer, não como quem lê até um catecismo ou como quem lê um livro cristão, por muito respeito que ele nos mereça, mas mais do que o respeito, ver nesse livro Deus que me fala a mim hoje e ser capaz de rezar aquela palavra. Tudo isso faz parte da formação que os catequistas e os evangelizadores, de uma forma geral, têm que receber para que poderem transmitir depois também. E isto passa pelos catequistas, passa pelos ministros da palavra e da comunhão, passa por, sei lá, tantas pessoas a quem às vezes entregamos as coisas, porque de facto é assim. Eu não posso dar catequese às crianças nem aos jovens, isso está confiado aos catequistas. Eu não posso estar a celebrar em todas as paróquias, isso está confiado a ministros leigos. Eu não posso estar aqui ou ali, ou não posso estar sempre com o grupo de jovens, está confiado a animadores. No fundo, são pessoas a quem nós confiamos coisas que não são nada pouco importantes. E são coisas que seriam nossa incumbência, mas que são também incumbência deles como leigos e como pessoas que têm este munus profético pelo batismo de anunciar, de evangelizar, de formar, e portanto que necessitam desta iniciação e desta vivência de conhecimentos básicos, conhecimentos muito importantes, e depois também de viverem as coisas. Uma iniciação também ao viver, ao rezar, ao estar em contacto, ao estar sintonizado, ao perceber que Cristo não é uma personagem do passado, mas está vivo e está a atuar aqui e agora na minha vida. É preciso ter conhecimentos. O próprio Bento XVI, nesta última carta apostólica, eu ainda não tive a oportunidade de a ler, mas sei que ele sugere que se leia o catecismo e, se possível, que se estude. Mas, além disso, portanto, não basta transmitir, é preciso viver. Era um pouco o que estava a dizer. Exato, exatamente. Porque se não se viver, também não se consegue transmitir. Isto é assim. Aliás, eu li há muito poucos dias também um documento, não sei se era de algum cardeal, agora já não posso precisar, se era do próprio Papa, em que ele dizia, portanto, que tinha uma pessoa que nem era católica e que estava a ensinar, não sei se era teologia, se era outra coisa qualquer. Portanto, isto é para dizer, portanto, se nós não vivermos, não conseguimos transmitir. Padre Orlando, há não muito tempo também passou por aqui um sacerdote, um seu colega, que disse: ser padre não é um fim, mas um meio. Não se pode dizer sou padre e pronto. Ser padre exige uma construção diária. Está de acordo com isto? Claro. Muitas vezes perguntam-me se eu já me arrependi de ser padre. E eu digo que, para dizer a verdade, eu todos os dias me arrependo e todos os dias reafirmo. Portanto, de facto é uma construção diária, não é nada adquirido, não é um caminho que eu faço até toda uma caminhada de seminário até o dia da ordenação e depois ali pronto, já está feito, está consumado, estou descansado. Não, depois, pelo contrário, o seminário é uma espécie de via de aceleração. O ser padre é que é depois então a autoestrada onde eu estou ali ao máximo e preciso de construir todos os dias. E essa construção diária, portanto, não pode ser só para o parco, não pode ser só para o bispo, mas também que ser para o leigo. Voltamos outra vez. Se eu sou catequista, mas se não tenho essa preocupação, pronto, está tudo estragado. Como é que Santo Agostinho dizia, se dizes que já chega, pronto, acabou tudo. Portanto, é um pouco isto. Já chega só na eternidade. E mesmo aí tenho dúvidas que quando lá chegarmos seja só o já chega. Não sei como é que vai ser. Nós temos essa ideia de que ao chegar lá, pronto, já está. Mas sendo Deus dinamismo como é, não sei se será algo tão estático como nós imaginamos. Estou ansioso e aguardo para ver se será assim de facto. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Neste momento conversamos com o Sr. Padre Orlando Henriques, pároco de 8 paróquias no Arciprestado de Oliveira do Hospital. Temos estado a falar da nova evangelização e também da catequese. Vamos continuar a conversa com o Sr. Padre Orlando Henriques. Padre Orlando, a ideia que passa nas conferências episcopais é que a maioria, isto uma vez que estamos a falar da catequese, é que a maioria dos catequistas tem pouca formação, tem dificuldade em interpretar o conteúdo dos compêndios e se não o consegue também interpretar, também não o consegue transmitir. que é que se poderia fazer para ultrapassar esta situação? Porque isto não é uma situação de uma paróquia, não é uma situação de uma diocese. Eu penso que isto é uma situação... Do país. Do país. E mesmo não só do país. Bom, não sei, eu não sei, nunca dei catequese a partir dos atuais compêndios, dos atuais catecismos, não é? Eu dei catequese ainda antes de ser ordenado, pelos catecismos anteriores. Portanto, cheguei a dar catequese ao 8º ano, ao 10º, ou também ao 1º, cheguei a dar catequese, e pronto, não sei. Não sei exatamente como é trabalhar com os atuais compêndios. Sinceramente, também é uma falha. Se calhar devia estar mais atento a essa questão, mas não sei. Agora, se de facto as pessoas não conseguem, não alcançam, se é complicado, há duas coisas que temos que ver. Ou o problema de base, que é, ou não, é um problema de base da tal falta de formação, de iniciação, mesmo de conhecimentos, às vezes tão básicos, que não permitem aos catequistas alcançar o que ali está escrito, e será também ver se de facto os catecismos estão realmente adequados ao tempo e às pessoas e ao que se pretende ou não. Não sei se estão ou não, mas se não estiverem, é uma questão de se fazer essa avaliação. Mas pronto, como digo, por aí não sei, porque estou um pouco por fora. Se bem que tenho ouvido de facto essa queixa de muitas pessoas: ah, estes catecismos têm lá coisas que eu não compreendo. Ou então, sobretudo, tem-me falado dos métodos: ah, pois, isto era bom, mas era se tivéssemos um grupo de não sei quantos, ou então a gente não pode fazer isto tudo, porque senão a catequese demorava 3 horas, não se pode fazer tudo isto que aqui vem. Tenho ouvido algumas queixas de catequistas nesse sentido, não só das minhas paróquias, mas de outros. Tenho ouvido, sim. Nas suas paróquias, o que é usual? É o mesmo catequista começar com os miúdos no primeiro ano e levá-lo até o 10º? Ou será ir alterando? Não, vai-se alterando. Vai-se alterando. Vai-se alterando, até porque em alguns lugares tomarmos nós conseguir arranjar catequistas, quanto mais arranjar alguém que de facto vá acompanhando. Às vezes é conforme a necessidade. É necessário ali, tentamos arranjar alguém para ali. Não é muito fácil arranjar catequistas, por diversas razões, mas não é muito fácil. Temos alguns casos de catequistas que dão até mais do que um ano. Uhum. Também temos, por outro lado, grupos muito pequenos. Uma vez mais, tal como referi há pouco das celebrações da palavra, existem também lugares, sem ser a sede de paróquia, que têm centro de catequese. Uhum. E eu acho isso bom. Eu acho bom os lugares terem vida e terem de facto a catequese lá, o que é, infelizmente, nem sempre há catequistas suficientes e nem sempre há crianças para fazer grupo. Isso é que é negativo. Isso é que é negativo, porque o haver catequese nos lugares, eu penso que é ótimo, principalmente num tempo em que se tenta centralizar tudo. Mas nem sempre, isto para dizer que nem sempre é possível mesmo arranjar catequistas para as necessidades que há. Se calhar era vantajoso haver alguém que começasse com eles no primeiro e os levasse até ao 10º, ou se calhar não era, não sei. Pois, tudo tem vantagens e tudo tem inconvenientes. Eu uma vez ouvi uma coordenadora a nível diocesano que disse: bem, quer dizer, se eles começam com a mesma catequista e vão até ao fim, se essa catequista souber pouco, vai ser uma desgraça, que nunca sabe nada. É claro que os catequistas dizem também: está bem, se a gente pega neste grupo, conhece-os, é diferente. Agora, se calhar, isto é a minha opinião pessoal e vale o que vale, mas eu acho que sim. Acho que se calhar alguém que tivesse mais capacidade para os últimos anos podia talvez recuperar muita coisa que não foi dita, porque muitas vezes as catequeses são a ideia que eu tenho é que são, pronto, são muito fracas, porque as pessoas, pronto, estão, não com, fazem boa, tal estão com boa vontade, mas a boa vontade não chega, e os tempos, claro, que, em que nós estamos, não dá para ser boa vontade. Aliás, há quem sugira que é preferível, se calhar, não haver catequese a uma turma durante algum mês, ou dois, ou três, enquanto não aparecer alguém que tenha mais capacidade, do que entregá-la, portanto, a pessoas que muitas vezes não têm, têm muito poucos conhecimentos, têm muito pouca vivência. Há catequistas que nem sequer vão à missa, e dizem, mas como é que uma catequista que não vai à missa, como é que ela pode transmitir, como é que a pessoa pode viver se não vive? Isto é... Tudo isso faz parte do fracasso da catequese, sim, atual. Sim, sim. De facto, é muito difícil e é muito exigente dar a catequese aos últimos anos. Aos primeiros anos também é. Também a gente às vezes pensa que são pequenitos, qualquer pessoa serve, mas não, porque os primeiros anos são muito importantes, porque é a iniciação, e é preciso que a iniciação seja bem feita, e além disso é uma idade de muita curiosidade, em que eles querem saber tudo e em que estão a aprender o básico. Não sabem muitas coisas, mas os anos mais velhos têm uma grande dificuldade, e de facto é difícil encontrar catequistas, sobretudo para esses anos, por razões várias, porque por causa do comportamento, mas eu penso que sobretudo é importante termos catequistas bem preparados nos últimos anos, embora nem sempre o consigamos, mas por uma questão simples, é que estamos num mundo aberto, pluralista, mas acima de tudo num mundo onde nem sempre há boa intenção. Estamos num mundo onde existem forças, isto sem querer entrar em teoria da conspiração, não é disso que se trata, mas de facto existem forças ou mais individuais ou mais organizadas que de facto tentam deitar a perder a fé e a Igreja e os seus valores de uma forma geral. E nós vemos isso em coisas tão oficiais como manuais escolares de história, de filosofia, de ciências, que de facto ou mais descaradamente ou mais subrepeticiamente atacam a Igreja e a fé, e portanto um catequista mais do antigamente, um catequista que não esteja preparado para novos desafios, confronta-se com miúdos, por exemplo, que na escola onde os professores e os próprios manuais lhes põem, os confrontam com questões tão complicadas como, ou complicadas ou nem por isso, no fundo não é complicado, mas não há preparação para dar resposta. Questões como, por exemplo, isso que a Bíblia diz é tudo mentira, porque a ciência prova que o mundo não começou assim, ou então prova que isto é fruto do acaso, ou então a Igreja, pois, e a Inquisição, e a Igreja é só atrocidades e todas essas coisas. Quer dizer, catequistas que não estejam abertos a estes problemas e preparados para lhe responder, pois, perante estas questões, ficam-se assim sem saber o que dizer, não é? E é complicado, é complicado. Pois, a própria sociedade, ou elementos da sociedade, aperceberam-se que muitas vezes dizer mal de Deus e escrever mal acerca de Deus vende. Exatamente. Vende. E então toca a escrever porque vende. Portanto, há pessoas sem escrúpulos, que para eles o que lhes interessa é ganhar, portanto, seja como for, portanto, não se olha aos meios, o que é preciso é atingir os fins. E depois, de facto, acontecem estas situações de que fala. É uma pena, mas infelizmente, pois, são situações que nós vemos no dia a dia, aqui e por todo o mundo. Bento XVI, penso que vive um pouco preocupado com toda esta situação, e há não muito tempo ele disse que, mais ou menos isto, se os católicos não aprofundarem a fé e se continuarem a ter uma fé de rotina, que o cristianismo poderá desaparecer da Europa. Portanto, não significa que acabe Deus, que acabe a Igreja Católica, mas, quer dizer, mas eventualmente nesta Europa ficará residual, digamos. Pode, sim, sim, sim. de facto essa questão do cristianismo de rotina é uma questão interessante. De facto, nós vivemos muito de tradição. Tradição no mau sentido, às vezes. Eu costumo dizer que tradição, às vezes, é a pior palavra que se pode dizer a um padre. Porque eu, pelo menos, vejo as coisas assim. Fazer as coisas por tradição é o contrário de fazer as coisas por convicção. E às vezes, de facto, é assim. E depois é que há tradições que se mantém e que as pessoas querem manter a toda a força, e se não for assim já não é válido. Coisas secundárias, valoriza-se coisas secundárias e chama-se-lhes tradição, mas depois há tradições que se perdem, e o que nos cria problemas complicados. Por exemplo, perdeu-se a tradição de casar na igreja, ou mesmo de casar. As pessoas casam-se civilmente ou simplesmente vivem juntas maritalmente. Perdeu-se essa tradição de casar na igreja, embora muitas pessoas ainda a conservem, porque apesar de tudo, pela tradição em que estão inseridos, faz-lhes impressão terem à frente um conservador do registro civil em vez de terem o padre. Mas perdeu-se a tradição de casar, mas não se perdeu a tradição, por exemplo, de batizar. E daí toda aquela problemática que temos de pessoas que vêm apresentar os filhos para serem batizados, mas depois os padrinhos que não estão a viver de acordo com aquilo que é a vida da igreja. Tradição, e depois às vezes, de facto, é isso. O povo, apesar de toda a informação que há e meios de comunicação, temos muita informação, mas não temos formação. E, de facto, às vezes o povo continua a ser muito, muito simples e agarrado a coisas que são perfeitamente secundárias e que nós, pelas quais temos que ter um certo respeito, mas procurando também que a fé não se resuma a isso, e procurando também que as pessoas despertem para aquilo que é a fé a sério. Às vezes não é possível, às vezes as pessoas estão tão agarradas a essas coisas que chamam de tradição e que valorizam de uma forma extrema e acaba por não se tornar muito possível um diálogo. O relativismo tem se metido praticamente em tudo, não é? Queremos aquilo que nos dá jeito, não é? Estou a pensar, mesmo em relação aos mandamentos. Pronto, quer dizer, se nos dá jeito está bem, mas se não nos dá jeito já não. Porque é que eu me hei de confessar? Eu confesso-me a Deus, eu confesso-me no meu quarto. Isto de facto... Pois, mas para comungar vou ter com o padre. Isto é de facto, o relativismo meteu-se nesta situação toda. Lá nas suas paróquias, aparecem-lhe muitas crianças por batizar ou ainda não? Por batizar não aparecem, porque é como lhe digo, a tradição de batizar mantém-se de alguma forma. Pessoas, padrinhos que não estejam, de facto, que não cumpram os requisitos, isso sim, aparece com frequência. Mas crianças por batizar, propriamente, ainda não aparece muito. O que não quer dizer que depois esse batismo tenha consequências ao nível de formação cristã. Mas crianças por batizar, penso que ainda não aparecerão muitas. Ainda há muito essa preocupação de se batizar os filhos. Mais do que é um país, que é uma família ou geração. Mais do que é um passado, que é uma história ou tradição. Tu pertences a ti. Não és de ninguém. Mais do que é um patrão, que é uma rotina ou profissão. Mais do que é um partido, que é uma equipa ou religião. Tu pertences a ti. Não és de ninguém. vive selvagem. E para ti serás alguém nesta viagem. Quando alguém nasce, nasce selvagem. Não é de ninguém. Quando alguém nasce, nasce selvagem. Não é de ninguém. Agora Cascais, o microfone é todo nosso. Nosso tempo vai se aproximando do fim e eu vou-lhe colocar uma das últimas questões, ou talvez a última questão. Bento XVI pediu aos sacerdotes, em abril deste ano, que sejam generosos com o seu tempo e que o dediquem a confessar mais. Não o impressiona ver tantas pessoas a comungar e tão poucas a confessarem-se? Impressiona sem dúvida. Nesse aspecto, mesmo assim, as paróquias aqui não são homogéneas. Há lugares onde as pessoas se confessam muito e há lugares onde quase ninguém se confessa. Há lugares onde, às vezes até mesmo capelas, onde no Advento e na Quaresma é preciso convidar colegas, sacerdotes. Há outros lugares onde eu sozinho ou pouco mais conseguimos confessar as pessoas que aparecem. De facto, as pessoas confessam-se. As que se confessam, confessam-se muito aproveitando essas ocasiões da Quaresma, do Advento, agora também fizemos no início da catequese, e as pessoas variando de lugar para lugar, mas mais ou menos há um grupo que vem. Agora, pronto, mesmo outros horários que tínhamos de atendimento ou assim, que as pessoas podiam até aproveitar para se confessar, é raro alguém pedir para se confessar fora da, sem ser nessas ocasiões. mas mesmo o atendimento que eu estou no cartório, mas se a pessoa de facto sentir a necessidade de se confessar, o atendimento pode passar por aí. Não vem pedir nenhuma certidão, não vem pedir nenhum documento, mas vem pedir para se confessar, pois estou também disponível para isso, mas de facto é muito raro aparecer alguém. Impressiona, porque é como disse há pouco, as pessoas têm muito essa convicção de que eu não preciso de padre para me confessar. Se Deus me ouve, se Deus está sempre comigo, se Deus escuta o que eu lhe digo, então para que é que eu preciso do padre para me confessar? E eu costumo responder, pois, mas quando vais comungar, precisas do padre para te dar a comunhão. Ou então mesmo que seja um ministro a dar-te a comunhão, precisas do padre para consagrar. E na lógica dos sacramentos, acho que às vezes é tão simples como isso. Porque é que sentes que precisas de para uma coisa e sentes que não precisas, para outra. De facto, é aquilo que se falava. Há um texto que fala, já não sei de que autor é, que fala da graça fácil. Nós hoje vivemos muito na graça fácil. Tem a ver com o tal relativismo do que convém e do que não me convém. A graça fácil passa muito por este ponto da comunhão sem confissão. Esse texto fala mesmo disso. Eu tenho que pesquisar para ver se encontro esse texto, porque de facto é um texto que nos elucida muito sobre esse assunto. Fala da graça fácil. A graça fácil e a graça difícil. E muitas vezes vivemos e experimentamos a dor que é ver tantas pessoas a viver a graça fácil, que às vezes não leva a lado nenhum. A própria confissão também traz essas graças do que fala, porque se a gente vai à confissão porque tem necessidade, porque pecou, mas também é verdade que João Paulo II, e volto a falar nele, ele confessava-se todas as semanas, já assim não acontecia com o secretário dele, mas ele confessava-se todas as semanas, e eu creio, e toda a gente sabe, que ele nos confessava pelos pecados, portanto não era... Pecados é que ele podia fazer, mas que, pronto, tinha uma consciência muito sensível e por isso o levava à confissão. Mas também porque ele sabia que através da confissão recebia uma graça especial para que o fortalecia contra o pecado. De facto, isso faz parte da confissão. E os santos, João Paulo II, neste momento está beatificado, não está ainda canonizado, mas falando dele, falando de santos, os santos, quanto mais santos foram, mais consciência tiveram do seu próprio pecado, mais aguçada tinham essa sensibilidade. Portanto, quando alguém diz, eu não tenho pecados, ou então eu não mato nem roubo, eu não tenho assim nada especial, é de desconfiar de nós próprios. De certeza que há algo que eu não estou a ver, é aquilo que devemos dizer a nós próprios. Pois, falou dos santos e de facto os santos dão-nos bons testemunhos e deixaram-nos bons testemunhos e nós sabemos de facto a vida que eles levavam. Se nós pensarmos para alguns, até santos recentes, Madre Teresa de Calcutá, o Padre Pio e o João Paulo II e tantos outros, quer dizer, de facto a vida que eles levavam, quer dizer, uma vida de intimidade com Cristo, uma vida de perfeição, de esforço, de austeridade. Pronto, os tempos são diferentes e nós perdemos um pouco estes modelos e procuramos muitas vezes ídolos de pés de barro na televisão, mas é assim. Olha, Padre Orlando, o tempo chegou ao fim. Eu agradeço-lhe o facto de ter estado aqui connosco e pronto, se entender dizer assim mais alguma coisa, mas também não poderá ser... não poderá levar muito, muito, porque o nosso tempo está mesmo no fim. Bom, tudo o que aqui foi dito hoje foi importante. Claro que muito mais se poderia dizer, apenas desejar aos nossos ouvintes um bom dia, uma boa noite, e desejar que de facto aquilo que aqui foi falado tenha tocado o coração de muita gente, não por mim nem pelo Sr. Armando, mas por Deus através de nós. Lembro-me do Sr. Armando Melo dizer que este programa não tinha outro objetivo que não espalhar a palavra de Deus, e que de facto seja a ocasião para espalhar a palavra de Deus, que Deus continue a falar através da sua palavra e através dos acontecimentos e das pessoas, que a Rádio Boa Nova seja isso mesmo, Boa Nova, para que os corações estejam despertos para ele. Foi o Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.